Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos continuar uma conversa que iniciámos uma semana com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Esta conversa é a continuação do que estávamos a dizer acerca de uma encíclica que saiu há muito poucos dias, pelo menos no momento em que estamos a gravar o programa, de Bento XVI, uma encíclica sobre a fé. Já falar acerca disto, portanto, mas um bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite a todos e um cumprimento especial, portanto, para os nossos ouvintes. Há uma semana, por falta de tempo, acabei por não dar a palavra ao Francisco e prometi-lhe que seria ele o primeiro a falar neste programa. Francisco, certamente que ainda está recordado do que falámos, de qualquer modo eu vou repetir. Portanto, a fé é um dom de Deus e Deus dá a fé a quem quer. Sabemos que há muita gente que tem sem fé e há muita gente que também tem pouca fé. Portanto, há uma semana a doutora Teresa dizia que Deus, embora sendo a fé um dom de Deus, ele a dá a toda a gente. No entanto, nós não podemos continuar passivos, não é? Quer dizer, se nós queremos o que nos é dado gratuitamente, temos que fazer alguma coisa. É assim ou não? É, sem dúvida. Ora viva, Armando, caros doutora Teresa, sou professor Amadeu, caros ouvintes. A encíclica do Papa Francisco, A Luz da Fé, assinada no dia de São Pedro e São Paulo deste ano e publicada dias depois, é para nós esclarecedora a esse nível. É interessante ver como o Santo Padre inicia a sua reflexão partindo precisamente desta pergunta. Uma luz ilusória, número 2 e número 3. Diz que podemos ouvir hoje, vou citar um pouco, podemos ouvir hoje a objeção que se levanta de muitos dos nossos contemporâneos quando se lhes fala desta luz da fé. Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz poderia ter sido suficiente para as sociedades antigas, mas não se servia para os novos tempos, para o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de forma nova o futuro. Nesta perspectiva, a fé aparecia como uma luz ilusória, que, continuou o Santo Padre, impedia o homem de cultivar a ousadia do saber. E cita, logo aqui ao início, Nietzsche, esse filósofo ateu, segundo dizem, ter-se-á convertido nos últimos dias da vida, mas é muito incerto. O jovem Nietzsche, numa carta à sua irmã Elizabeth, dizia: neste ponto, separam-se os caminhos da humanidade. Se queres alcançar a paz da alma e a felicidade, contenta-te com a fé. Mas se queres ser uma discípula da verdade, então investiga. Nós vemos como isto hoje em dia, este orgulho racional, de quem sabe tudo sobre tudo, de quem tem a última opinião derradeira, de quem acha que... Hoje até em certos meses parece que é chique ser ateu, pensar por si próprio. Vemos como este racionalismo que minou a nossa estrutura social e cultural, que minou o nosso sistema educativo, que minou as nossas universidades, onde se joga o futuro das elites culturais e sociais do nosso país, embranha-se muito neste humus, né? Este orgulho de quem considera a fé como um placebo, uma espécie de analgésico para os males deste mundo e, portanto, há uma felicidade fácil, barata, mas também néscia. e em vez de, ao contrário, que se contraporá com uma atitude adulta, orgulhosa, racional, emancipada, de quem se livra destes grilhões da fé e da crença para pensar pela sua própria cabeça. Por isso, diz o Papa, a fé neste caso seria uma espécie de ilusão de luz que impede o nosso caminho de homens livres rumo ao amanhã. Assim conclui o número 2. Vemos como isto é uma descrição muito fiel daquilo que é o nosso tempo. Grande parte das dúvidas de fé, grande parte das clivagens, dos confrontos que hoje existem no homem contemporâneo, partem daqui. Talvez foi por esta razão, que o Santo Padre Papa Francisco, no Ângelus, no domingo subsequente à publicação desta carta encíclica, dizia que esta carta encíclica vai fazer muito bem aos cristãos para refletirem a natureza da fé e vai fazer muito bem aos que não têm fé, para se poderem confrontar eles mesmos com estes castelos no ar que foram construindo e com o qual batalham. Não é? O Papa começa, assim ele chama-se a luz da fé, mas ele com muita clareza começa por dizer que hoje em dia a fé converteu-se numa espécie de escuridão para a grande parte destas pessoas que têm a responsabilidade de pensar, de refletir o mundo. Porquê? Uma escuridão porque implicaria umas trevas do conhecimento, umas trevas da verdade. Eu teria que hipotecar a minha cabeça, hipotecar a minha maneira de pensar, hipotecar o meu eu, a minha razão, para poder aceitar algo exterior a mim. Ora, esta é uma aporia, um erro da forma como hoje se entende a fé. A fé é o contrário, né? Quando eu creio, eu já não sou só eu, né? Eu sou eu, mas um eu totalmente iluminado pela graça divina, um novo ser em Cristo. A fé não retira nada àquilo que eu sou, antes dá um horizonte, um sentido novo. O Papa conclui, o número 3, assim: quando falta a luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculo sem direção. E nós vemos o nosso mundo assim. Quando falta a luz da fé, e hoje calhar não precisamos sair da nossa casa para entender isto de forma clara e veemente, tudo é confuso. Impossibilita-se este conhecimento do bem e do mal. E nós vemos como esta dimensão hoje é tão viva na nossa sociedade, nas gerações mais novas, nas pessoas de trabalho. Impossibilita-se esta distinção. A fé dá-nos esta distinção clara do bem e do mal. Sem fé isto não acontece, não é? O bem e o mal não é algo a que eu adiro, o bem não é algo a que eu persigo, mas é antes de mais o quê? Uma construção minha, o que eu acho de bem, o que eu acho de mal. E depois esta descrição parece-me luminosa. Para além de tudo isto, quando falta a fé, torna-se impossível distinguir a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculos, sem direção. Ou seja, a fé dá-me um horizonte definitivo e derradeiro à minha vida. A fé dá-me uma noção clara de quem sou, por onde devo ir e qual é o destino, a última meta. E nós hoje vemos isto de forma clara. A quantidade de gente com quem falamos absolutamente destroçada porque não sabe qual é a meta da sua vida. Não sabe para onde tem que caminhar. E então anda nestas rotundas permanentes, não é? A girar em torno, muitas vezes a girar em torno a si. Agora podemos pôr aqui o torno, o eixo disto pode ser, é variadíssimo, a si mesmo, não é? Quanta gente é egocêntrica, tão cheia de si, tão cheia dos seus critérios, tão cheia dos seus valores, da sua maneira de ser. Ora, a fé liberta-nos deste ciclo vicioso que é o eu e o mais eu, e o mais eu, e o mais eu. Da idolatria, essa idolatria do homem, e ao mesmo tempo liberta-nos, por exemplo, do ciclo vicioso, vamos pôr outro eixo aqui, do sofrimento. É interessante como o Santo Padre Francisco quis que as últimas palavras da encíclica, depois de uma invocação de Nossa Senhora, antes de uma invocação de Nossa Senhora e da oração que conclui a encíclica, as últimas palavras da encíclica vão precisamente levar-nos à questão do sofrimento. Hoje em dia, uma das grandes tentações à fé generosa e confiante é o sofrimento do mundo. E o Papa diz assim: sim, se a fé é luz que dá um sentido novo à minha vida, a fé, e isto é algo perturbador, porque nós, mesmo nós católicos, às vezes temos uma ideia demasiado agarrada e fundamentalista das coisas. O Papa tem a coragem de dizer: a fé ilumina as nossas trevas, mas não as ilumina as nossas trevas, mas não as elimina definitivamente. Ou seja, mesmo no meio do sofrimento, mesmo numa esse mistério do mal permanece. Esse mistério do mal permanece mesmo no meio do sofrimento. Eu estou aqui à procura das palavras originais, porque são de longe melhor. Está aqui no número 57, já a terminar a encíclica. A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isto basta para o caminho, né? E vemos como hoje em dia este ciclo vicioso, esta estrada que a gente percorre e vemos tantos percorrer sem conseguir encontrar uma direção, e andam à volta disto, não é? Do mistério do sofrimento, do mistério do seu sofrimento pessoal. A luz da fé não nos faz esquecer os sofrimentos do mundo, diz o Papa Francisco, não é? E nós hoje em dia temos que olhar com este olhar de caridade e de ternura para quem perdeu o dom da fé, ou para quem não o vive de forma confiante. Às vezes somos também peritos na condenação, e o Senhor convida-nos a ter um olhar de misericórdia para com todas estas... O drama do ateísmo, ou antes dele, o drama da falta de fé que hoje vivemos, é isso mesmo, é um drama. É um drama. E se a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, nosso Deus, consiste em acreditar no amor que se manifestado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender que enquanto houver um homem não crente, enquanto houver um homem nesta rotunda, em espiral, que é o seu eu ou o sofrimento, nós não podemos parar e descansar. Temos que dar um sentido novo, um horizonte novo, uma meta nova. A luz da fé não dissipa todas as nossas trevas, mas é lâmpada que ajuda a ver um sentido, uma saída, um sentido novo para todo esse sofrimento. Penso que esta encíclica do Papa Francisco, fugiu um Bento XVI porque está aqui as quatro mãos, esta encíclica do Papa Francisco é luminosa a este nível. O Francisco há pouco dizia, aliás disse muita coisa, dizia tanto, então investiga, faz um esforço. E era uma citação de Nietzsche. Sim. E ocorreu-me o seguinte, é claro que eu não venho aqui muitas vezes à missa da paróquia, mas numa determinada altura eu estava ali e o pároco estava numa daquelas conversas com os miúdos que andam na catequese. E aquilo ficou-me a pairar, e agora, enquanto o Francisco falava, lembrou-me outra vez. O padre António dizia algo parecido com isto para os miúdos. Falava-lhe da presença de Deus, não é? Portanto, no fundo, é uma forma de aumentar a fé. E ele dizia-lhe: olha, portanto, nós, ao longo do dia, podemos dizer a mesma ejaculatória 5 vezes, ele assim muito calmo, não é? 10 vezes, se calhar 20 vezes. Até há pessoas que dizem mais de 50 e de 100 vezes. E isto, portanto, ficou realmente na memória, e disse: olha, de facto, com tanta facilidade, com tanta suidade com que ele fala da presença e da forma de aumentar a nossa fé através de um pequeno esforço. Que é, em vez de estarmos a pensar noutra coisa, pensarmos nisso. E essa pode ser realmente um dos motivos que nos leva a aumentar a fé. Há quem diga, portanto, que aquela ejaculatória da comunhão espiritual, que é uma que pode contribuir imenso para o aumento da fé. E claro, nós sabemos, todos nós sabemos,

Estamos a dar continuidade a um programa que iniciámos há uma semana e que tem a ver com uma encíclica que saiu há poucos dias, a encíclica A Luz da Fé. Uma encíclica que foi feita por Bento XVI e que foi retocada pelo atual Papa Francisco e assumida pelo Papa Francisco. Vou colocar aqui mais uma questão à Sra. Teresa, e que é a seguinte, e que depois pode ser também para os restantes convidados. Há pouco o Francisco, na intervenção que fez, falou também de idolatria. Realmente esta encíclica fala de idolatria a propósito da incredulidade do povo de Israel. Cita até o caso do povo de Israel: enquanto Moisés falava com Deus, aquele povo construiu um bezerro de ouro que adorava. Portanto, isto é idolatria, é pecado. Ó Soutora, será que hoje não adoramos também aqueles falsos deuses como eles adoravam naquele tempo, há 2000 anos, ou há 3000 anos? Eu acho que sim, o mais possível, porque nós continuamos a construir os nossos bezerros, visto que a idolatria está centrada na nossa imaginação, na obra que nós fazemos das nossas mãos, e depois queremos torná-la, deificá-la. Portanto, acho que desde nos interesses que temos, olhe para já, os olhos da televisão, que várias vezes tenho tido essa conversa quando as pessoas me citam condenando certos programas, e que eu lhes digo: mas esses programas existem porque há audição. E se as pessoas não passam sem os ver, de certo modo estão a idolatrar no dia-a-dia da sua vida aqueles pensamentos. Por outro lado, eu acho que dizia-se no programa passado de que acho que foi o diácono que falou nisso, no plano pastoral, em que a centralidade teria que estar em Jesus, e acho que se nós tivéssemos, e o Papa aliás refere na encíclica que a verdadeira fé é olhar as coisas com o olhar de Jesus. Portanto, eu acho que se nós olhássemos a vida com o olhar de Jesus, automaticamente encontrávamos em toda a criação, toda a criação nos servia para nós encontrarmos o rosto dele, e sabermos olhar com os olhos dele e não com os nossos próprios olhos, que são esses que vão gerar essa idolatria. Por outro lado, crer em Jesus não é apenas rezar o Pai Nosso, como no programa passado falava das pessoas que estão perfeitamente negligentes em toda a celebração da missa, mas depois não se esquecem de levantar os braços na altura do Pai Nosso. Mas eu pergunto, e ontem concretamente na missa, acabei por estar a rezar por uma pessoa que lá estava, porque é das tais que também levantou os braços, e eu penso, e comunga, no entanto vive de relações cortadas com as pessoas da sua casa. Quer dizer, isto é uma contradição. E eu, quando estávamos a rezar o Pai Nosso, rezei o Pai Nosso por ela, para que ela pensasse um pouquinho de que está a pedir a Deus a sua própria condenação, ou a pedir-lhe a Ele que lhe perdoe, como ela perdoa, não é? Não sei se lhe respondi ao que pretendia. Respondeu, e eu vou passar ao professor Amadeu. E entretanto ainda acrescento ainda acerca dos ídolos, não é? Eu recordo-me que há, não sei, talvez há um ano ou por aí assim, passou por aqui um chefe de escoteiros de Santa Combadão, já não me recordo o nome dele, e às tantas ele dizia algo parecido com isto: todo o trabalho que eu faço com os escoteiros, quando eu ensino a fazer uma mesa, quando eu ensino a dar um nó, tudo tem um objetivo, que é levar a Jesus Cristo. Porque este é o único ídolo, não há outro. Agora, a verdade é esta. Como há pouco a Sra. dizia, isto está cheio de ídolos. A própria televisão tem programas, não é, que chamam os ídolos. Portanto, a nossa sociedade está cheia. Quer dizer, se nós pensarmos um pouco, nós constatamos que quantos fazem centenas de quilómetros para ver os ídolos, são capazes de esperar uma noite, ou duas, ou três, para conseguir um bilhete, e ali ficam acampados, à espera que as bilheteiras abram, para conseguirem estar com os seus ídolos. Ídolos de pés, de barro, tal como nós. E, de facto, o verdadeiro ídolo é, pronto, esse nós não procuramos, e depois seguimos estes que nos levam a verdadeiros labirintos, como diz esta nossa encíclica. Mas, ó professor, dou-lhe a palavra. Eu convivi em Moçambique com um sacerdote madeirense, com quem mantenho relações de amizade, que dizia isto: os ídolos são deuses de substituição. Portanto, onde Deus não está, as pessoas procuram preencher com alguma coisa que seja mais simples. E, sobretudo, que satisfaça necessidades mais imediatas, que não dê muito trabalho para chegar lá. No fundo, é isto que acontece. Não sei se terá sido também mais ou menos assim que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai e viu cá embaixo o bezerro de metal fundido e zangou-se com aquilo e tirou-lhe com as tábuas, etc. Ora, na vida continua a ser assim. Quando as pessoas deixam de ir ao médico e seguir as orientações que o prior profere lá na comunidade para mudar de vida, para aceitar, e vão à bruxa, eu não sei se não sabe também um pouco isto. É substituir os tais desde substituição. Não é substituir desde, é substituir Deus por deuses, que são os tais deuses de substituição. E depois, aquilo que dá prazer e imediato e não dá muito trabalho para chegar lá, satisfaz as pessoas. No fundo, é isso que está em jogo, porque ninguém se quer esforçar muito. Estamos a falar da fé. A fé, sim senhor, é um dom de Deus, é um dom gratuito, pronto, é uma coisa que nos é dada sem nós a merecermos, mas depois tem que ser trabalhada por nós também. O senhor já fez tudo quanto deveria fazer para nós nos orientarmos pelo seu evangelho. Foi dar a vida por nós. Eu não podia ter feito outra coisa maior do que essa, dar a vida. Como é? Porque diz o evangelho, não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. O senhor deu a vida por nós. Mas também deixou alguma coisa para nós trabalharmos, para ser o nosso. A caminhada que temos de fazer até chegar à salvação, que no fundo é aquilo que todos nós pretendemos, exige esforço, exige que se calejem os pés a andar, exige que se façam dor e joelhos com o reumatismo, exige tudo isso, mas não dispensa o nosso esforço também. Os ídolos é um pouco nós irmos atrás daquilo que não nos exige grande esforço. Procurar a felicidade por um preço baixinho. É isto, no fundo, o erro em que nós muitas vezes mergulhamos. Se calhar eu, sem me dar conta, também de vez em quando passo por aí. Uma outra questão. O Francisco há pouco falava acerca da encíclica, dizendo que o Papa tinha dito que esta encíclica é boa mesmo para aqueles que não têm fé. Dado que fala da verdade, o que está em contradição com a sociedade atual, que se perde com o relativismo, com o fanatismo, com a recusa de Deus. De facto, olhando para os políticos, para os meios de comunicação, para as grandes instituições internacionais que comandam o mundo, é triste ver, constatar a mentira em que se vive. Eu até podia ir mais longe, quando há poucos dias eu recebi um e-mail que tive conhecimento que se procurava através das instituições internacionais que determinada que os países da comunidade europeia aderissem todos a uma forma ativa de homossexualidade. Quer dizer isto choca, vê-se realmente em que mundo nós vivemos, não é? Como é que é possível, quer dizer, E de facto eu acho que sim. Acho que a encíclica, mesmo para aqueles que não têm fé, era boa. Era bom que lessem, porque realmente isto fala da verdade. E nós vivemos num mundo de mentira. Não sei, Francisco. Sabe que o capítulo 4, o último da encíclica, dizem, não sei, não tenho uma fonte seguríssima, porque o Santo Padre não me confidenciou isso, mas dizem que é o capítulo que o Papa Francisco mais desenvolveu e escreveu. Praticamente é, enquanto o resto seria então o tal material que o Bento XVI já havia feito e que ele retocou, o capítulo 4 é totalmente, praticamente totalmente, da pena do Papa Francisco. E precisamente é essa implicação da fé, como a fé pode implicar com a nossa maneira de viver e de estar no mundo, né? Ele tem estes subtítulos: a fé e o bem comum, número 50 a 51, a fé e a família, 52 a 53, uma luz para a vida em sociedade, 54 a 55, uma força consoladora no sofrimento, da 56 ao 57. E então estas dimensões, a fé para a vida em sociedade, fé e família, fé e bem comum. O Papa diz, número 51, a fé não afasta do mundo nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos, não é? Então há aqui uma profunda ligação que o Papa quer fazer entre aquilo que é o conteúdo da fé, mas aquilo que também são as suas implicações. Ele diz: a fé faz compreender a arquitetura das relações humanas, porque identifica o seu fundamento último e o destino definitivo em Deus, e assim ilumina a arte da sua construção, tornando-se um serviço ao bem comum. Vejam isto, é uma densidade extraordinária. O Papa diz que, porque a fé esclarece ao homem o seu sentido, a sua origem, o seu desígnio, a fé oferece ao homem, participa na construção do bem comum, oferece ao homem algo de positivo, porque ela faz-nos compreender a arquitetura das relações humanas, a arquitetura da própria sociedade. Por isso, diz o próprio Papa, a fé é um bem para todos, um bem comum. A sua luz não ilumina apenas a Igreja, o âmbito da Igreja, nem serve somente para construir uma cidade eterna no além, mas também ajuda a construir as nossas sociedades agora, de modo que caminhem para um futuro de esperança. Esta ideia, eu penso que é luminosa. A fé é algo muito prático, que não nos evade, que não nos exime das realidades do mundo, mas que, como diz ao homem quem ele é, como esclarece cabalmente o sentido da existência humana, individual e comunitariamente falando, a fé contribui para o bem comum. É um bem para todos. Não é um assunto que toque apenas os cristãos. É interessante que o exame de português que se fez este ano nos exames nacionais tinha o grupo terceiro, é uma composição. Os alunos de Portugal têm que fazer uma composição sobre um tema. O exame que o Ministério da Educação escolheu, aliás, o exame que foi uma desgraça, segundo as notícias foi o pior exame de português da história, uma média de 8 valores, a coisa que o valha, uma desgraça, uma calamidade, mas isto é outro assunto, tinha como este título, que eu achei até bastante interessante, porque não estava à espera, né? Faça uma composição sobre as possibilidades da crença para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e fraterna. Eu até me admirei. Não é para menos. Eu até me admirei aquilo aparecer e os alunos discorrerem. Provavelmente a piada é esta: como a crença nestes dias é tão pouca, aquilo só deu para ter média de 8. Mas pronto, mas está, né? E os nossos jovens tiveram que discorrer sobre o tema e compor assim. É isto, a fé dá também um sentido, participa na construção da sociedade, porque a fé, a luz da fé, permite-nos, eu acho esta linguagem muito interessante, permite-nos conhecer a fundo a arquitetura das relações humanas e do próprio construção social, não é? A arquitetura de tudo isto, porque diz de onde vem, para onde vai, qual é o sentido. E eu acho que esta dimensão muito prática da fé, não como um alinhamento das coisas do mundo, não é? Como se eu tivesse que hipotecar a minha vida social, como se eu tivesse que hipotecar, como se eu tivesse até que dividir, não é? Eu aqui, dentro da igreja, sou um homem de fé, lá fora sou desta maneira, as várias máscaras. Isto não, está aqui tudo intercruzado, e o Papa ajuda-nos a perceber esta mútua penetração destas várias dimensões do eu e do nós, enquanto sociedade e pessoas crentes. Sempre ouvi dizer que a justiça é cega por ser imparcial. É o que está escrito na porta do tribunal. Mas a verdade é que esta justiça é cega e também não vê que é sempre o mais forte que está a favorecer. Tricky black, this judge ain't not fair. So let a man who's in two, the argue on the right. I see a young African who has no arms to fight. Hand on the left side, three more hell lawyers. The image pull up and bite, and bite, and bite around. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. Tell it to the judge what they found. Justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. He was arrested on the street, dealing shit with some creep. And what they claim to see, Babylon witness agree. The fancy boys who pretend to be the center of attention in this good dimension. A deep, what do lies beneath? What's wrong with my split? A justiça cega, mas não vê. A justiça cega, mas não vê. Nobody in the court knew the other two were the lawyer's son. Cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. A justiça é cega, mas não vê. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a dar continuidade a um programa que começámos a outra semana, acerca de uma encíclica recente que saiu do Papa Francisco, A Luz da Fé. Portanto, tem sido acerca deste assunto que temos estado a conversar e vamos continuar enquanto o tempo nos permitir. O Francisco há pouco falava da fé, que é algo muito prático, algo que nos transforma. E eu creio que sim. Ó, doutora, a fé é algo que nos transforma, não é? Nos transforma interiormente. Dá-nos olhos novos para a realidade. Isto é uma frase que também vem aí na encíclica. Creio que é no ponto 26, que diz que portanto, transforma-nos interiormente e dá-nos olhos novos para a realidade. Dá-nos luz para ver a verdade. Agora, esta transformação de que fala aqui no ponto 26, isto não é imediato, ó, Sra. Doutora. Não é imediato. Não é uma coisa que a gente muda de um dia para o outro, mas é algo que nos vai transformando aos poucos e poucos. Concorda ou não? Eu concordo. Aliás, o Papa também diz, agora não sei qual é a altura em que diz isso, a fé é um longo caminho. Portanto, eu acho que a fé não é propriamente uma coisa que se recebe e que está adquirida para sempre. Há uma caminhada a fazer, e se realmente, também como ele diz, é olhar a vida com os olhos de Cristo, nós temos que estar sempre atentas a esse Cristo, a deixar-nos tomar por ele para podermos olhar com os olhos dele. E daí vem a tal escuta que eu acho que, quando, também se dizia semana passada, que se a fé era um dom, é um dom de Deus, mas também tem a resposta da parte do homem, e por isso essa resposta está na escuta que se faz aos seus ensinamentos e às inspirações que ele nos dá. Professor, portanto, a fé é algo que nos transforma. É uma coisa lenta, não é? Portanto, nós sentimos isso, notamos isso. Quer dizer, não é uma coisa que a gente diga assim, pronto, ao fim de um ano, ao fim de dois, de levar uma vida ativa no aspecto espiritual, Não, quer dizer, isto de facto, nota-se que a gente vai progredindo e vai notando cada vez mais defeitos, mas vai progredindo de uma forma lenta, não é? Mas a verdade é que isto é progressivo, não há dúvida nenhuma. Concorda comigo? Com certeza, porque se a fé transforma a vida das pessoas, e se não transformar, não sei se poderá chamar-se fé, e se a vida e se a sociedade é formada por pessoas, ora, esta transformação individual que se vai operando por causa da fé atinge as sociedades e transforma-as também. Portanto, não há dúvida nenhuma que este esforço, este empenhamento que há em divulgar a fé, está a tentar melhorar a sociedade. Não é de um momento para o outro. As coisas boas obtêm-se com muito trabalho e muito devagar. E também, neste caso da fé, com a ajuda da graça divina, que se ela estiver ausente, a fé também não avança. E pronto, temos assim que a fé levada à prática chama-se caridade. E aí está o sermão da montanha a cumprir-se e a sociedade a transformar-se. Oh Francisco, de facto, o professor citou ali uma parte da fé, portanto, acerca da... quando se diz, portanto, quais são as obrigações que a fé nos traz. Portanto, é recebê-la, é conservá-la e é transmiti-la. No fundo, o professor acabou por dizer isto. Portanto, isto é uma obrigação que todos nós temos. Quer dizer, isto não é uma obrigação do Zé nem do João. Mas a partir do momento em que nós somos batizados, aqui não está ninguém excluído. Todos somos necessários. Isto é uma obrigação de todos. É assim ou não? Sem dúvida. A fé implica este caminho. É interessante que a encíclica do Papa... a comparação que mais usa, o termo que mais utiliza para falar é o dinamismo da fé, o caminho, estrada, né? E nessa estrada não vamos só. Portanto, o primeiro ato de transmissão de fé é sentirmos peregrinos com outros. Esse é o primeiro ato dessa dimensão, dessa repercussão que a fé há de ter na forma como vivo. Sinto-me mais do que um eu individual que busca um caminho próprio de crescimento na fé, sinto-me um nós numa barca onde vamos vários peregrinos procurando o mesmo sentido, né? Como diz o Lumen Gentium, aprovo-nos para falar sobre o mistério da Igreja, aprova Deus salvar-nos em povo, quis Deus salvar-nos em povo e não individualmente falando. Não é? Portanto, pese embora a relação pessoal que devemos ter com Deus, e como dizia Paulo Claudel, Deus não sabe contar mais do que até um, e portanto cada um de nós é único, irrepetível, especialíssimo para Deus. A verdade é que Deus salva-nos em povo e a fé permite-nos essa inserção no nós, que faz-nos ultrapassar o meu eu, uma relação eu-tu, mas que nos dá um horizonte novo, um lastro novo. Agora, este é o primeiro momento para falarmos desta dimensão social da nossa fé. sou peregrino com outros. Não é? Se tenho uma fé viva, bendito seja Deus. Não vou condenar quem não a tem. Vou procurar ajudar, estimular, edificar, evangelizar, levar a luz da fé a tantos outros. Se tenho uma crise de fé, bendito seja Deus na mesma, porque tenho outros que nesse nós que é a Igreja me impelem, me desafiam a seguir o caminho da fé. Agora, este é o primeiro momento. E depois o anúncio, não é? O anúncio explícito. Levar outros que não estão nesta, não é? Que estão nestas rotundas que falava há pouco, esta comparação do Santo Padre, estas estradas circulares que impedem este ciclo por este ciclo vicioso. O Papa diz, no número 40, quando fala sobre a transmissão da fé, de facto, a fé tem necessidade de um âmbito onde se possa testemunhar e comunicar, e que o mesmo seja adequado e proporcionado ao que se comunica. Para transmitir um conteúdo meramente doutrinal, uma ideia, talvez bastasse um livro ou a repetição de uma mensagem oral. Mas aquilo que se comunica na Igreja, o que se transmite na sua tradição viva, é a luz nova que nasce do encontro com o Deus vivo, uma luz que toca a pessoa no seu íntimo, no coração, envolvendo a sua mente, vontade, afetividade e abrindo-a relações vivas na comunhão com Deus e com os outros. Esta frase é luminosa. Nós não estamos a transmitir uma ideia. Esta frase quase que aqui evoca a primeira encíclica do Papa Bento XVI, Adeus Caritas Est, Deus é Amor, que no número 1 dizia: no início do ser cristão não está uma decisão ética, uma ideia, mas está um encontro pessoal com Cristo. Ora, o que é que aqui diz? Para transmitir um conteúdo meramente doutrinal, uma ideia, talvez bastasse um livro ou a repetição de uma mensagem. Não. A transmissão da fé é a transmissão do encontro. Vejam como aqui esta dimensão do encontro perpassa a vida de fé. Eu, quando me ouso colocar-me a caminho nesse nós que é a Igreja, encontro-me no nós à procura desse encontro definitivo com Deus. E a transmissão da fé é fazer esta experiência do encontro. Que outros se encontrem com Deus e por isso se encontrem com eles mesmos. Eu penso que esta é uma dimensão muito, muito importante, porque em tempos de profundo individualismo que são os nossos, do salve-se quem puder, do cada um construa para si e por si, esta experiência do encontro que a Igreja nos propõe, este nós, de peregrinos em busca de um encontro definitivo e derradeiro, é algo que nos pode esclarecer muito e dar grandes passos. Tanta gente que nós conhecemos que procura por ela mesma, à força dos seus braços, chegar a isto. Não, este encontro faz-se mediado pela Igreja. Doutora Teresa, aqui há tempos contava-me que quando foi a São Pedro, a Basílica de São Pedro em Roma, em 1700 e quê? Quando foi à Basílica de São Pedro em Roma, há uns anos atrás, que sentia-se envolvida por aquela multidão, páginas tantas, recordo-me... 1950. E que subiu a escadaria. Entre aspas, desde o princípio da escadaria até ao cimo da escadaria, não pôs os pés no chão, não é? E foi envolvida naquela. Ou seja, esta experiência do encontro, de vermos no nós, num corpo que caminha até esse encontro de derradeiro. E essa também deve ser a experiência da nossa fé. Nós sermos elevados e irmos nesse corpo eclesial ao encontro do Senhor. Eu acho que esta dimensão comunitária, esta forma eclesial, como diz o Papa Francisco na encíclica, urge recuperá-la e transmiti-la aos dias de hoje. Francisco falou agora na Praça de São Pedro, na viagem a Roma. Eu aproveito para lhe pedir um esclarecimento. Eu sei que a paróquia vai fazer uma peregrinação a Roma no mês de setembro, mas também não sei muito mais do que isto. Já agora aproveito para eu ser esclarecido e também os nossos ouvintes, até porque possivelmente ainda terão lugares e pode ser que alguém queira também ir a Roma. De modo que, olha, fale-nos um bocadinho, não muito, mas um bocadinho acerca disso. Exatamente. Sabe, nós estamos no ano da fé e nas notas pastorais que a Congregação para a Doutrina da Fé propôs para este ano para os cristãos, falava-se que deve-se encorajar neste ano da fé a romaria dos fiéis à sede de Pedro, não é? Para ali professarem a sua fé. E no arciprestado a que pertencemos aqui, o arciprestado Nordeste, antiga região pastoral Nordeste, a Diocese de Coimbra, organizou-se uma peregrinação no mês de julho a Roma. Só que essa peregrinação tinha um conjunto de realidades que levou a que era um pouco dispendiosa, não é? Custava cerca de 1.400 euros, o que nos dias de hoje não é propriamente uma realidade fácil. Então muita gente nos falou: ai, nós estávamos tanto ir a Roma, mas queríamos uma viagem um pouco mais económica, mas ao mesmo tempo digna, quer dizer, e bem preparada. Ora, a verdade é que eu conheço melhor Roma, conheço a cidade de Lisboa. Tive a graça de, ao longo destes anos todos, ir lá várias vezes e conhecer bem. E os sacerdotes que estão aqui, pelo menos sobretudo o Padre António, viveu bastantes anos em Roma e conhece também bem. Isto logo aqui, à cabeça, libertávamos de um peso que era termos guias a orientar-nos e a dizer-nos, e às vezes dizerem as neiras e barbaridades, porque nós conhecemos com alguma facilidade. Depois, se o programa fosse feito por nós, conhecemos, isto simplificava custos. E assim foi, conseguimos fazer esta peregrinação de 9 a 13 de setembro. Ainda provavelmente, não sei quando é que passará este programa, mas se calhar ainda poderá haver inscrições nessa altura, de 9 a 13 de setembro, por um preço muito mais módico, não é? Olha, e para mim era interessante, porque é poucos dias, não é? Portanto, a gente não tem que faltar muito tempo às nossas atividades. Eu acho que é interessante. É de segunda à sexta, com o tempo mais aproveitadinho possível. Portanto, nós vamos sair muito cedo na segunda e vamos muito tarde na sexta para aproveitarmos o tempo todo. A viagem custa 888 euros, com tudo incluído, inclusive as entradas, que é sempre uma coisa às vezes aborrecida. Porque vamos ver muita coisa. Vamos ver os Museus Vaticanos, São João de Latrão, os Museus de Santa Maria Maior, as Catacumbas de São Calixto. Depois procuraremos fazer uma peregrinação, portanto o ambiente é espiritual. No primeiro dia rezamos a missa na Igreja Mãe, todas as igrejas São João de Latrão. No segundo dia rezamos missa na Basílica de São Pedro. No terceiro dia rezamos missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, a Igreja dos Portugueses em Roma. No quarto dia vamos fazer uma viagem a Assis e rezamos missa em Assis. E no último dia, nas catacumbas de São Calixto, onde os nossos primeiros cristãos deram a vida. Vamos procurar fazer esta experiência também de fé. Vamos a todas as basílicas maiores, aos grandes lugares. Vamos ter a participação na audiência geral com o Papa Francisco, na quarta-feira. Teremos também a possibilidade de um dia de visita a Assis e a Viterbo, onde está o único Papa português, João XXI, Pedro Hispano. Portanto, procurou-se fazer um percurso bonito, mais acessível e que neste ano da fé revigorasse a nossa fé na visita a estes lugares santos. Para poucos dias, portanto, uma viagem portanto, por muitos locais. Acho que é interessante. E ainda por cima os hotéis, o hotel são de 4 estrelas. Soutora, vou-lhe colocar uma última questão e eu penso que já não dará para darmos a volta pelos outros. Há pouco o professor Amadeu e também depois o Diácono Francisco falaram da caridade. E, de facto, esta encíclica, eu não sei em que ponto, mas diz algo parecido com isto. Diz que a fé nos dá o amor de verdade. Embora haja pessoas que pensam que o amor não tem nada a ver com a verdade, veem o amor mais no aspecto afetivo. Mas o amor precisa da verdade para ser firme e duradouro. Se calhar é por isto que há tantas separações. O que é que lhe parece? Eu penso que, para já, as pessoas ignoram o que é o amor. E pensam que o amor é uma questão de clique, de frisson, e não uma entrega e uma dávida em que o outro tem importância. E, portanto, como a pessoa... É só uma questão de sensibilidade. Claro que essa sensibilidade passa e, portanto, passando a sensação, vai embora. Se a pessoa pensasse que o amor era uma entrega, talvez o amor não passasse tão depressa, porque a pessoa vivia essa entrega e dava-se. E ao dar-se ia descobrindo o outro. E precisa dessa verdade. E, claro. E, aliás, eu acho que quando se ama, ama-se e aceita-se o outro tal e qual e o que ele é. Não é só com as qualidades que nós imaginamos. é com as qualidades e com os defeitos. Aliás, eu conheço um casal que realmente para mim tem sido surpresa, em que ela diz os defeitos do marido, mas continua a mal. Quando casou não sabia que ele só talvez visse as qualidades. Agora vê qualidades e defeitos, mas o amor continua igual, porque ela percebeu que realmente amar era entregar-se. Foi como chegar ao fim do mundo. Foi como acordar sem dormir bem. Por vezes o chão fica tão fundo. Por vezes o mal até faz bem. Doutora, somos todos muito imperfeitos, todos temos virtudes, mas todos temos muitos defeitos, muitos defeitos. Nosso tempo terminou, isto é uma gravação que vai sair no tempo em que nós estamos de férias. Eu desejo a todos os meus estimados convidados umas ótimas férias e pronto, e não é possível continuarmos porque o tempo chegou ao fim. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora. Se Deus quiser.